Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto. É o princípio das dores, mas aí aquele que perseverar será salvo. WWW, último estágio, gente, um espaço, sete pecados revelados pelo sangue derramado no calvário. De fato, todos se provaram sem nenhum resultado, mas é claro, Deus de barro, véu rasgado, campo iluminado. Jogue o dado, sangue espalhado por todos os lados. Jogos simulados, treinados pra não cometer nenhum fracasso. O império das trevas explode o próximo alvo. Aqui a vida não é teatro, veja o próximo ato. WTC tomou um choque em Nova York, corre, corre, a bomba explode. Quem cobre mais um ponto no hip hop, tire o retrato. Mateus 24 responde o fato. Povo sitiado, bem pior que o dilúvio no passado. Ciranda, Cirandinha, Israel e Palestina. A Bíblia já dizia que se cumpre a profecia. Sete anjos, sete taças, sete cartas, sete dias, sete igrejas, sete selos aqui na rima firme Elias. Não restará pedra sobre pedra. Haverá guerra e rumores de guerra. Guerra entre nações, destruições por todos os lados. Mísseis ter guiados em direção de alvos errados. A ciência do sábio supera os limites, o mal é clonado. Milhares de soldados em 16 por dia são fabricados. E mais uma vez o criador se torna escravo da criação, se tornando prisioneiro virtual de um mundo criado. Irmão matando irmão, estremece o mundo. Dinheiro compra tudo, por causa disso esfriará o amor de muitos. Do macaco ao homem, do homem à máquina. Da idade da pedra, Via Láctea, 2003, era da informática. Tecnologia avançada, se continua a saga macabra. Mais uma mente hipnotizada por uma marca. Esse será o princípio das dores em todos os continentes. Nos últimos dias haverá choro e ranger de dentes. Corpos soterrados, destruição, ruína será o fim de tudo. O fogo eterno consumirá o mundo. Não restará pedra sobre pedra. Haverá guerra e rumores de guerra. Raio e trovoada, muita árvore derrubada. Amazônia ocupada, dilúvio urbano ataca. Fome na África, explode a granada. O genocídio não para, a extinção das raças. Guerra santa na Ásia, começa a batalha. HIV, fera indomada, penetra com uma espada. A peste e a praga que se alarga pelo planeta. O mundo é sono profundo, ninguém aguenta. É muita treta. Como no deserto você come areia. Quem julgou a santa ceia, agora não abre a cadeia. Muito tormento, aumenta o sofrimento. Pela máquina do tempo, já não terá mais jeito. Se ligue, me explique o eterno eclipse. Pega a bíblia velha, abri no livro de Apocalipse. Não deu ouvido ao pastor, não se arrependeu a tempo. Muito prazer, te apresento, planeta vermelho. Não restará pedra sobre pedra. Haverá guerra, rumores de guerra.